voz do futebol. Programa Papo de Bola. Os destaques do futebol no fim de semana e outras curiosidades. Amigos da Voz do Futebol, ouvem mais uma edição do programa Papo de Bola no ar para o Brasil de audiência. Hoje é sexta-feira, 2 de setembro de 2011. Setembro chegou! Vai com Deus, agosto de 2011, mas não dê notícias, porque eu quero te esquecer, meizinho miserável. Com espírito renovado, cheio de esperança em dias melhores. E há duas semanas do De Repente 30, mas não me refiro ao filme da Jennifer Garner, vamos aos destaques da edição desta semana. Encerrada neste meio de semana a janela de transferências para o futebol europeu, mas em alguns centros específicos ela continua por mais alguns dias. Diferentemente de outros tempos, os clubes do Brasil não tiveram grandes perdas em alta escala. Na Europa, a maior transação foi a chegada de Forlan na Inter de Milão. A situação dos campeonatos nacionais na Europa, parados neste fim de semana devido aos amistosos da data FIFA e às partidas das eliminatórias da Eurocopa 2012. Os aniversariantes da semana e as boas da imprensa esportiva na sessão Papo de Mídia sempre marcam presença no programa. Destaques dos campeonatos estaduais com a final do segundo turno do Amapá e o Londrina, campeão da Série B do Paraná. Na Série A do Campeonato Brasileiro, técnicos em destaque com as saídas de Renato no Atlético Paranaense e Joel no Cruzeiro, além do Vasco vivendo o drama de Ricardo Gomes e ao mesmo tempo enchendo o retrovisor do líder Corinthians. E o Brasileirão também é destaque no resumo das séries B, C e D. Para as damas e os cavalheiros do Brasil, do mundo, seja lá de onde quer que este programa seja escutado, este é o Papo de Bola, na Voz do Futebol, que já começou. Voz do Futebol, Voz do Futebol, Voz do Futebol. E acabou nesta quarta-feira a tão falada, tão comentada, tão bendita, ou maldita sob o ponto de vista, janela de transferências para o futebol europeu. Clubes brasileiros não chegaram a perder tantos atletas, se fosse em valor de representatividade e mesmo em quantidade, para os clubes da Europa. Muitos reforços importantes até acabaram regressando, como Luiz Fabiano para o São Paulo, Alex no Corinthians, Alex Silva no Flamengo, o Ibson no Santos, Renato no Botafogo, entre outros. A principal perda para o futebol brasileiro neste período, na verdade, não chegou a ser para a Europa, e sim para a Ásia, que foi o Conca, que saiu do Fluminense e foi para o Guangzhou Evergrande, da China, por 10 milhões de dólares. Além dele, outros jogadores que foram negociados neste período são estes: Alan Patrick, do Santos, para o Shakhtar Donetsk. O Santos também negociou Alexandro com o Porto de Portugal. O Jonathan foi para a Internazionale de Milão. E o Zé Love, o Zé Eduardo, saiu do Peixe e foi para o Genoa. O Palmeiras passou adiante Adriano para o Dalian Shid, da China. O Danilo foi para Udinese, da Itália. O Vasco, agora há poucos dias, negociou o Anderson Martins com o Al Jaish, do Qatar. Botafogo passou Arévalo Rios para o Tijuana, do México. O América Mineiro negociou Camilo com o Nanchang, da China. O Cruzeiro vendeu o Dudu para o Dinamo de Kiev, da Ucrânia, e também negociou o Gil com o Valenciennes, da França. O Vasco perdeu Jefferson para o Sporting Kansas City, dos Estados Unidos. Fluminense também perdeu o Tartá para o Kashima Antlers, do Japão. O Cruzeiro negociou Thiago Ribeiro com o Cagliari, da Itália. Bahia passou Tresor Moreno para o Santiago Wanderers do Chile. O São Paulo negociou Rodrigo Souto com o Júbilo Iwata do Japão. E o Rômulo, que esse ano defendeu o Atlético Paranaense e Cruzeiro, foi jogar na Fiorentina da Itália. Além do Vanderlei, que saiu do Flamengo para o Al-Arabi do Catar. Tirando os jogadores brasileiros e falando em termos dos outros países, o Paris Saint-Germain agora está com um fundo, falando primeiro da França, Paris Saint-Germain agora está com um fundo de investimentos do Catar. Leonardo, que foi treinador no futebol italiano na última temporada, agora é diretor esportivo. Algumas das aquisições dele foram o argentino Pastore, 42 milhões de euros pagos ao Palermo, que é um valor recorde para a transferência de um jogador no campeonato francês. E o outro negociado que está chegando é o zagueiro Lugano, uruguaio, ex-São Paulo, e que estava no Fenerbahçe. Já o campeão francês, o Lille, adquiriu por empréstimo meia inglês Joe Cole, do Liverpool. Na Espanha, quem mais investiu neste período foi o Atlético de Madrid, que pagou só 40 milhões pelo Falcão García, o colombiano artilheiro do Porto. O Málaga também, assim como o Paris Saint-Germain na França, agora está com investidores do Qatar e gastou uma bela grana em atletas como Tulalan, volante do Lyon, e o rodadíssimo atacante holandês Ruud van Nistelrooy. O Barcelona fez duas importantes aquisições: o Fábregas, que foi formado no clube e estava no Arsenal, e o outro foi o Sanches, chileno da Udinese. Real Madrid contratou o lateral português Fábio Coentrão, do Benfica, e investiu também em Varanen, do Lens, um jovem zagueiro de 18 anos. No futebol inglês, destaque para o Manchester City, que está com reforços como Sérgio Agüero, que estava no Atlético de Madrid, custou 43 milhões de euros, e Nasri, o francês, que estava no Arsenal. A exemplo do Manchester City, o Manchester United também contratou gente do Atlético de Madrid, no caso o goleiro De Gea, de 20 anos, e foi contratado do Aston Villa o meia Ashley Young. O Chelsea adquiriu Lukaku, de 18 anos, um jovem belga, e Juan Mata, atacante que estava no Valencia. O Arsenal se contentou em colocar no seu elenco o marfinense Gervinho e o lateral André Santos. O André Santos não está jogando nada na seleção e consegue transferência para o Arsenal. Eu quero ser empresário para mim! Na Itália, o grande negócio que repercutiu envolveu a Internazionale, e não falo da venda do Eto'o para o Anzi Makhachkala da Rússia, mas sim a chegada do Diego Forlan, egresso do Atlético de Madrid, que é uma negociação realmente de peso. A Juventus tirou da Roma o atacante Vucinic. A Roma adquiriu o avante Bojan do Barcelona. O Milan fez duas contratações que não custaram nada, que foi a do lateral Taiwo e o zagueiro Mechês, que estavam liberados, pois os contratos, respectivamente, com o Olympique de Marselha e Roma, tinham acabado. E no futebol alemão, o Bayern de Munique tem como grande novidade nesta temporada o Neuer, goleiro do Schalke 04, além do Rafinha, lateral ex-Coritiba, que estava no Genoa na temporada passada e ficou 5 temporadas no Schalke 04 antes de jogar na Itália. O Hamburgo contratou 16 jogadores, embora tenha perdido 14. Vale observar que a janela para a Europa se encerrou, né, neste meio de semana, mais precisamente na quarta-feira. Na China e no Japão os negócios também estão encerrados, mas a janela da Turquia só acaba agora no dia 5, na segunda-feira, portanto. A da Arábia Saudita agora na terça-feira, dia 6, e a do Catar no dia 9, sexta-feira da semana que vem. Será que haverá novos negócios? Só os próximos dias pra gente saber. Interlúdio musical com ela. Beyoncé completa 30 anos neste domingo, dia 4. Que mulher maravilhosa. Ouvem The Closer I Get To You. Ela e o saudoso Luther Vandross. The Closer I Get To You. after you. The more you make me see, by giving me all you've got. Tell me more. Ooh, yeah. Your love has captured me. Luther Vandross, The Closer I Get to You. Esporte 24 horas. Rádio Voz do Futebol. Papo de Bola na Voz do Futebol. Do Papo de Bola. Informações do futebol internacional. Campeonato Espanhol abriu no último fim de semana a partir da segunda rodada, porque a primeira foi cancelada, pois ainda havia greve pela questão trabalhista que atrapalhou o começo da competição. Então a primeira rodada deve ficar lá para janeiro e o campeonato iniciou a partir da segunda rodada. No sábado, Sporting Gijón 1, Real Sociedad 2, Valencia 4, Racing Santander 3, já na largada, um grande jogo. Granada 0, Betis 1. No domingo, Atlético de Madrid 0, Osasuna 0, Atlético Bilbao 1, Rayo Vallecano 1, Mallorca 1, Espanhol 0, Getafe 1, Levante 1, Zaragoza 0, Real Madrid 1, 2, 3, 4, 5, 6... 3 só do Cristiano Ronaldo, ainda teve um do Kaká e um do Marcelo. E Sevilha 2, Málaga 1. E nesta segunda-feira, Barcelona 5, Villarreal 0. jogo foi na segunda-feira, porque na sexta-feira da semana passada, o Barcelona foi supercampeão da Europa, batendo o Porto por 2-0 no Principado de Mônaco. Campeonato inglês teve pela terceira rodada. Sábado passado, Aston Villa 0, Wolverhampton 0, Blackburn 0, Everton 1. Chelsea 3, Norwich 1. O Drogba se envolveu num lance perigoso, acabou machucando o pescoço, preocupou muito, foi pro hospital, mas graças a Deus tá tudo bem com ele. Swansea City 0, Sunderland 0, Wigan 2, Queen's Park Rangers 1 e Liverpool 3, Bolton 1. No domingo, Newcastle 2, Fulham 1, West Bromwich 0, Stoke City 1, Tottenham 1, Manchester City 5, 4 só do Tseco. E um jogo histórico para ficar para sempre na memória de todo mundo daqui a 10, 20, 30, sabe lá mais Deus quantos anos. Manchester United 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arsenal 2, só o Rooney fez 3. E ainda teve pênalti perdido pelo Arsenal. Um jogo trágico dos Gunners e maravilhoso dos Red Devils. Partida realmente inesquecível. Após 3 rodadas, a liderança é dos times de Manchester, o United e o City, ambos com 9 pontos, 100% de aproveitamento. 7 pontos, terceira posição para Liverpool, Chelsea, Wolverhampton e Newcastle. Lá embaixo, 16º lugar para Fulham e Arsenal, 1 ponto apenas. 18º para West Bromwich, Blackburn e Tottenham, que ainda não pontuaram, sendo que o Tottenham tem um jogo a menos. A quarta rodada do campeonato alemão teve sexta-feira passada. Hertha Berlin 1, Stuttgart 0. No sábado, Freiburg 3, Wolfsburg 0. Hoffenheim 1, Werder Bremen 2, Kaiserslautern 0, Bayern de Munique 3, Nuremberg 1, Augsburg 0, Hamburgo 3, Colônia 4, Bayer Leverkusen 0, Borussia Dortmund 0. No domingo, Hannover 1, Mainz 1 e Schalke 04, 1, Borussia Mönchengladbach 0. A classificação aponta na primeira posição Bayern de Munique, Schalke 04 e Werder Bremen, todos com 9 pontos após 4 rodadas. Hannover é o quarto colocado com 8 pontos. Lá embaixo, 15ª posição para Wolfsburg, 3 pontos. 16º, Augsburg e Kaiserslautern, 2 pontos. E 18º e último lugar, Hamburgo, 1 ponto. Campeonato francês teve a quarta rodada aberta sábado passado com Nice 0, Brest 0, Evian 0, Dijon 1, Lyon 2, Montpellier 1, Auxerre 4, Ajaccio 1, Valenciennes 1, Bordeaux 2, Lorient 2, Nancy 1. No domingo, Lille 3, Olympique 2, Rennes 3, Caen 2, Toulouse 1, Paris Saint-Germain 3 e Sochaux 2, Saint-Étienne 1. A classificação aponta a liderança do Montpellier, 9 pontos. Em segundo, Lyon com 8. Em terceiro, Paris Saint-Germain, Toulouse, Rennes, Sochaux, Lille, Saint-Étienne e Lorient, todos com 7. Lá no fundão, 16º lugar para o Olympique de Marselha, 3 pontos. 17º para Nice e Ajaccio, 2 pontos. E 19º para Nancy e Valenciennes, ambos com apenas 1 ponto. Campeonato Português teve a terceira rodada aberta no sábado por Gil Vicente 2, Académica 0. Domingo passado, Feirense 0, Passos Ferreira 0. Sporting 2, Marítimo 3. Rio Ave 0, Olhanense 1. E Vitória de Guimarães 0, Beira Mar 3. Na segunda-feira, Nacional da Madeira 0, Benfica 2 e Vitória de Setúbal 0, Braga 1. O jogo União de Leiria e Porto ficou para o dia 6 de setembro. A classificação aponta primeiro lugar para Benfica e Braga, 7 pontos. Em terceiro, Porto, 6 pontos, um jogo a menos. Em quarto, Académica, 6 pontos. Lá no fundão, 13º para Nacional da Madeira e Rio Ave com 1 ponto e 15º para União de Leiria e Vitória de Guimarães, que ainda não pontuaram. O fim de semana terá apenas 2 partidas, que são os jogos atrasados que deixarão tudo em ordem na classificação. No domingo, Nacional da Madeira e Vitória de Guimarães, e na segunda-feira, o já mencionado União de Leiria e Porto. Não destaquei as próximas rodadas dos campeonatos europeus porque eles estão parados neste fim de semana, porque estamos na data FIFA. Jogos das seleções pelas eliminatórias da Eurocopa, outras eliminatórias continentais, até mesmo eliminatórias já da Copa do Mundo de 2014 e amistosos. Entre eles está Brasil e Gana, nesta segunda-feira, 13h45 da tarde, em Londres, que é a mais brasileira das cidades europeias. Não dá para resistir à ironia. Campeonato argentino teve na última sexta-feira aberta a quarta rodada com Godoy Cruz 1, Banfield 0, Estudiantes 2, San Martín 2, Racing 0, Arsenal 0. No sábado, Lanús 0, Tigre 0, Atlético Rafaela 3, Olimpo 1 e Vélez Sarsfield 0, All Boys 1. No domingo, Argentinos Júnior 0, Independiente 0, Boca Juniors 1, San Lorenzo 1, Belgrano 2, Newell's Old Boys 3 e Colón 0, Unión 2. A classificação aponta na primeira posição Atlético Rafaela, 9 pontos. Em segundo, Boca, Racing e Lanús com 8. Em quinto, San Lorenzo, Vélez Sarsfield e Colón com 7. Nas últimas posições, Belgrano, 16º e o Argentinos Júniors também, ambos 3 pontos. 18º, Estudiantes e Olimpo, 2 pontos. O último colocado é o Banfield, que ainda não somou pontos. A próxima rodada aponta para esta sexta-feira, Newell's Old Boys e Colón. Tigre, Banfield e San Lorenzo e Belgrano. No sábado, Arsenal e Godoy Cruz, All Boys e Racing e Lanús e Estudiantes. E no domingo, San Martín e Argentinos Juniors, Unión e Atlético Rafaela, Independiente e Boca Juniors e Olimpo e Vélez Sarsfield. E na quarta-feira, dia 7, vai acontecer o pendente Independiente e San Martín da primeira rodada. Copa Sul-Americana teve neste meio de semana partidas sem clubes brasileiros. O mesmo ocorrerá na semana que vem. Na última terça-feira, Arsenal 2, Estudiantes 0. Nacional do Paraguai 1, Aurora 1. Na quarta-feira, Lanús 2, Godoy Cruz 2. Na quinta-feira, Argentinos Juniors 0, Vélez Sarsfield 0. Na próxima terça, tem Estudiantes e Arsenal. Na quarta-feira, Godoy Cruz e Lanús. E na quinta-feira, Universidade Católica e Deportes Iquique. Interlúdio musical com Maurício Albert, o paulista Maurício Alberto, 60 anos nesta quarta-feira, dia 7, Conversation. Together for a while, just for your own information. I have enough time for us. I'm getting tired of all these matters. I'm trying to bring back the beauty of our lives. I need every minute to get to know you. Why not be happy in love, all the love somebody who loves you is ready to give you. Let's get together and have our conversation. I don't need a consolation. Let's walk together for a while, that's all. Love is not a violation. There's plenty of time for us. I'm getting tired of all these matters. I'm trying to bring back the beauty of our life. I need every minute to get to know you. Just love this man who wants to love you. Let's get together and have our conversation. Getting together conversation. Let's get together. Maurice Albert Conversation. Esporte Total no seu rádio. Voz do Futebol. Papo de Bola na Voz do Futebol. No Papo de Bola, os aniversariantes da semana. E vamos cumprimentar os aniversariantes do período que vai de hoje, dia 2, até o dia 8. Hoje a lista tá cheia, viu? 50 anos para Claude Puel, que jogou 17 anos no Mônaco e foi treinador deste clube, também de Lille e Lyon. 50 anos para Valderrama, grande símbolo do futebol colombiano com sua cabeleira inesquecível. 44 anos para Andreas Müller, ex-meia alemão de Juventus e Borussia Dortmund. 40 anos para César Sanches, goleiro do Villarreal e foi multicampeão pelo Real Madrid, ainda que reserva e jogando muito poucas vezes. 38 anos para Milosevic, ex-atacante iugoslavo. 34 anos para Canute, atacante do Sevilla. 29 anos para Joey Barton, meia do Queens Park Rangers. E 29 anos para Alex Terra, atacante ex-Fluminense, Ponte Preta, Goiás, Portuguesa e Bahia. 25 anos para Júlio César, goleiro do Granada, ex-Botafogo. E 22 anos para Alexandre Pato, o jogador do Milan, que é 50% jogador de futebol e 50% celebridando, porque só dá ele nas páginas de fofocas. Sábado, dia 3, 65 anos para Dirceu Lopes, ex-meia do Cruzeiro por 13 anos, campeão brasileiro e da Libertadores. 64 anos para Afonsinho, ex-meia do Botafogo, campeão brasileiro de 68. 64 anos para Gerard Houllier, técnico campeão por Paris Saint-Germain, Liverpool e Lyon. 63 anos para José Pekerman, técnico do Toluca e que treinou a Argentina principal e também a Sub-20. Na Sub-20 foi 3 vezes campeão mundial. 46 anos para Carlos Eugênio Simon, o meu conterrâneo Simon, um dos principais árbitros de futebol do Brasil em todos os tempos. Muito polêmico também. 40 anos para Emerson Ferretti, ex-goleiro do Grêmio, da dupla Bavi, do Juventude do Flamengo, hoje é comentarista de rádio e televisão em Salvador. 35 anos para Kufur, zagueiro do Asante Kotoko, de Gana, e que defendeu o Bayern de Munique por 12 anos. 32 anos para ele, Júlio Werner, o marido da Susana César, ou seria o contrário? Goleiro titular da Internazionale e da Seleção Brasileira. 31 anos para Beto, atacante do Bahia. 31 anos para Lauro, goleiro do Internacional. E 23 anos para Jerome Boateng, lateral esquerdo do Bayern de Munique. No domingo, dia 4, 58 anos para Fatih Terim, técnico do Galatasaray. 52 anos para Fernando Alves, ex-goleiro do Botafogo e de outros clubes sul-americanos, campeão da Copa América 95 pela Argentina. 49 anos para Chicão, ex-atacante de Ponte Preta, Coritiba e Botafogo. 43 anos para Mancuso, o argentino ex-volante de Palmeiras, Flamengo, São Paulo e outros clubes fora do Brasil. 37 anos para o ex-zagueiro Argel, hoje técnico do Caxias. 35 anos para Denilson, atacante do Guarani. E 26 anos para Albiol, zagueiro do Real Madrid. Nesta segunda, dia 5, 60 anos para Breitner, ex-defensor da Alemanha, do Bayern de Munique e do Real Madrid, campeão mundial em 1974. 44 anos para Sammer, ex-zagueiro alemão e é treinador nos dias de hoje. 42 anos para Leonardo, agora dirigente do Paris Saint-Germain, ex-técnico, ex-jogador. 32 anos para Caru, atacante do West Ham. 30 anos para Marcelo Adnet, um dos principais humoristas do momento no Brasil. Ele tem ligações esportivas por uma coluna sobre o assunto no jornal O Globo e é o narrador do Rock Gol da MTV em 2011. E 23 anos para Werley, zagueiro do Atlético Mineiro. Na terça-feira, dia 6, 35 anos para Rubens Cardoso, lateral do Feirense, ex-dupla Grenal e Coritiba. Na quarta-feira, dia 7, 67 anos para José Roberto Wright, outro dos principais árbitros de futebol do Brasil em todos os tempos, muito polêmico, hoje é comentarista da Rede Globo. 67 anos para Bora Milutinovic, o único que dirigiu 5 países diferentes em Copas do Mundo, México, Costa Rica, Estados Unidos, Nigéria e China. 61 anos para Mário Sérgio Pontes de Paiva, vencedor como jogador, vencedor como treinador, nem tanto. Mas vencedor como comentarista também. 48 anos para João Paulo, ex-meia do Guarani e do Bari da Itália. 43 anos para Dessaí, treinador e ex-zagueiro da França. 33 anos para Wellington Monteiro, volante do Linense, campeão mundial pelo Internacional. 27 anos para Miranda, zagueiro do Atlético de Madrid, campeoníssimo no São Paulo. E 26 anos para Rafinha, lateral direito do Bayern de Munique, ex-Coritiba. Na quinta-feira, dia 8, 39 anos para Babel, técnico do Hertha Berlim e ex-jogador do Bayern de Munique. 29 anos para Rodrigo Hefner, lateral direito do Caxias. 27 anos para Luciano Sorriso, volante do Fortaleza. E 25 anos para João Moutinho, meia do Porto e ex-Sporting. E se você faz aniversário no período de 2 a 8 de setembro, sinta-se abraçado pela equipe da Voz do Futebol. Tudo do bom, do melhor e do mais maravilhosamente espetacular, extraordinário, fantástico, inesquecível, sublime, deslumbrante, fabuloso e estratosférico. Hoje, amanhã e sempre! As boas da imprensa esportiva, destaques e curiosidades. No programa Papo de Bola, sessão Papo de Mídia. Começa os destaques da semana, claro, com a boa nova do Sócrates. O magrão deixou o Hospital Albert Einstein no último sábado, após 9 dias internado na UTI por uma hemorragia digestiva, e já na última terça-feira retornou aos debates do Cartão Verde na TV Cultura. Ainda com aparência um pouco abatida, estava lá, firme e forte, comentou a rodada, agradeceu as manifestações de apoio de muita gente, enfim, tudo bem com o magrão, vida nova para ele e que permaneça muitos anos mais contribuindo para o futebol brasileiro. Como já devem ter visto, Zico é o novo treinador da seleção do Iraque. Eu achava, com isso, que ele deixaria a TV Esporte Interativo, mas ele continuará na emissora sim, apesar do novo emprego. Ele seguirá fazendo o programa Zico na Área todas as quintas-feiras, edições que serão feitas nas vindas dele ao Brasil, o que deverá acontecer com muita frequência. A atração também mostrará em breve as aventuras dele em território iraquiano, e o Zico continuará dividindo o comando com o Mauro Betti. Menos mal que isso foi possível, ganha todo mundo, né? Legal essa. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica reconheceu na última quarta-feira que a Globo não violou o contrato do Clube dos 13 ao fazer negociações individuais com os clubes pelos direitos do Campeonato Brasileiro. Relato do conselheiro Elvino Mendonça, aprovado pelo plenário do CAD, entende não haver ofensas à livre concorrência. Previsível fim dessa história. A dúvida era grande, mas esta semana acabou, confirmada tanto no site da CBF quanto no blog do narrador Milton Leite. Corinthians e Flamengo, quinta-feira da semana que vem, será exclusivo da TV paga. TV aberta vai exibir na quarta-feira, dia 7, Cruzeiro Fluminense, Atlético Paranaense e Palmeiras e Atlético Goianiense e Figueirense. Corinthians e Flamengo vai passar às 9h50 da noite da quinta-feira para todo o Brasil no Sport TV, menos no estado de São Paulo, que vai receber o clássico pelo Premier FC. O jogo anterior do Sport TV na quinta-feira era Vasco e Coritiba, agora é exclusivo do Pay Per View. José Trajano esteve na Bandeirantes na última segunda-feira, mais especificamente no quadro Resta 1 do CQC, aquele quadro onde personalidades são eliminadas conforme essa ou aquela pergunta. Algumas respostas do comandante da ESPN Brasil ao Felipe Andreoli. Trajano disse nada a ter contra as propagandas feitas por Milton Neves, mas acha que o apresentador da Band deveria deixar de ser jornalista e assumir de ver seu lado o garoto propaganda. Trajano não tinha nada para falar de Thiago Leifert, mas quando Felipe lembrou que ele é acreditado por muitos como inovador pelo estilo despojado na edição paulista do Globo Esporte desde 2009, o comentarista lembrou que há muito tempo isso ocorre na ESPN, tanto com o João Carlos Albuquerque, o canalha, quanto com Eduardo Elias, quando lá estava. E o Trajano disse que no Brasil algo só é tomado como novo quando surge na Globo. E sobre Jorge Cajuru, perguntaram ao Trajano se deixaria ele construir sua casa, e a resposta foi que não, porque o apresentador da TV Esporte Interativo arruma muitas confusões, e do jeito que é, isso ele dizendo brincando, o telhado pararia em outro lugar. Mais boazinhas da imprensa esportiva você acompanha na semana que vem. Interlúdio musical com os Pretenders e o vocal de Chrissie Hynde. 60 anos nesta quarta-feira, dia 7. Walk like a panther. Ande como uma pantera. My girl has set up home with a woman half my age, half wit in a leotard stands on my stage. The standards have fallen, my value has dropped, but don't shed a tear. Some walk like they own the place, whilst others creep in fear. Try if you can to walk like a man, but you don't come near. You've got to fly. Pretenders Walk Like a Panther. Voz do futebol, a voz do esporte na internet. Papo de Bola, na voz do futebol. Campeonatos estaduais. O Campeonato Amapaense chega à final do segundo turno. No domingo passado, pela semifinal, o Ipiranga fez 2-0 no Mazagão. E o trem passou sobre o Oratório com 0-0. Tinha vantagem do empate por melhor campanha. Eles decidem o segundo turno neste domingo. Já está na finalíssima o Santos, que ganhou o primeiro turno. O Londrina é campeão da Série B do Paraná em 2011. Ele e o Toledo decidiram o título, são os dois que sobem para a divisão principal em 2012, então os dois têm o que comemorar. Na decisão do título, Londrina ganhou as duas pelo mesmo placar, 1-0. O primeiro jogo foi em Toledo e o segundo e decisivo em Londrina. Parabéns ao Londrina e ao Toledo, que jogarão a Série A do Campeonato Paranaense em 2012. E parabéns redobrado ao Tubarão pelo título. No Papo de Bola, informações do Campeonato Brasileiro. Série D teve no sábado passado, pelo Grupo 1, Plácido de Castro 0, Penarol 0. Grupo 2, Independente 2, Sampaio Correia 1. Grupo 4, River Plate 2, Vitória da Conquista 0, Coruripe 1, 13 0. Grupo 5, Gama 1, Itumbiara 1. Grupo 6, Vila Nova 2, Aldax Rio 1. Grupo 7, Oeste 0, Operário 1. E Grupo 8, Metropolitano 2, Juventude 4 e Cruzeiro de Porto Alegre 0, Brusque 1. No domingo, pelo Grupo 1, Vila Aurora 3, Cuiabá 1. Grupo 2, Comercial do Piauí 0, São Raimundo do Pará 3. Grupo 3, Porto 3, Alecrim 1. Santa Cruz do Rio Grande do Norte 0, Santa Cruz de Pernambuco 0. Grupo 5, Anapolina 2, Tupi 1. Grupo 6, Volta Redonda 4, Formosa 0. E Grupo 7, Cerâmica 0, Mirassol 1. A próxima rodada aponta para este fim de semana. No sábado, Aldax Rio e São Mateus 13 e Bahia de Feira, Tupi e Gama, Brusque e Metropolitano, Penarol e Nacional, e Juventude e Cianorte. No domingo, Alecrim e Guarani de Juazeiro do Norte, Santa Cruz de Pernambuco e Porto, Vitória da Conquista e Coruripe, Formosa e Vila Nova, Operário e Cerâmica, Cuiabá e Plácido de Castro, Sampaio Correia e Comercial e Mirassol e Sene. E na segunda-feira, São Raimundo e Trem. Série C teve no sábado passado, pelo Grupo B, Fortaleza 1, Campinense 1, América de Natal 1, Guarani de Sobral 1. No Grupo C, Madureira 1, Marília 0 e Ipatinga 4, Macaé 2. No domingo, pelo Grupo A, Paysandu 1, Luverdense 0 e Rio Branco 2, Águia 1. E no Grupo D, Brasil de Pelotas 0, Chapecoense 1 e Joinville 2, Caxias 4. Classificação do Grupo A aponta Paysandu 11 pontos, Águia de Marabá e Rio Branco 10, Luverdense 7 e Araguaína 1. O Grupo B tem o América de Natal liderando com 10 pontos, CRB tem 9, Guarani de Sobral 8, Fortaleza 6 e Campinense 5. No Grupo C, o Brasiliense e o Ipatinga lideram com 12 pontos, Madureira e Marília têm 7. 7 e o Macaé tem 2. E no grupo D, Chapecoense tem 10 pontos, Joinville 9, Caxias 8, Brasil de Pelotas 7, Santo André 4. A próxima rodada aponta neste sábado, 4 da tarde, Guarani de Sobral e CRB, Macaé e Brasiliense, 5 da tarde, Marília e Ipatinga, e 7 da noite, Águia e Araguaína. No domingo, 3 da tarde, Caxias e Brasiliense, Chapecoense e Joinville, 4 da tarde, Campinense e América de Natal, e a 6 da tarde, Luverdense e Rio Branco. A 19ª e última rodada do turno da Série B continuou sexta-feira passada com Americana 2, ABC 1, Criciúma 1, São Caetano 1 e Boa Esporte 2, Duque de Caxias 0. No sábado, duas pelejaças entre paulistas e nordestinos. Portuguesa 3 e Casa 3, Ponte Preta 3, Náutico 3. Nos dois casos, os nordestinos visitantes tinham 3-1 de vantagem, mas os paulistas mandantes buscaram a reabilitação. Bragantino 2, Paraná 1, Vitória 1, Asa 0 e Salgueiro 1, Barueri 4. Salgueiro demitiu o técnico Maurício Simões e contratou Luiz Carlos Barbieri. A 20ª rodada, a primeira deste segundo turno, foi toda na terça-feira. Náutico 0, Portuguesa 0. A Lusa segurou a igualdade, mesmo tendo 2 homens a menos por toda a segunda etapa. Asa 1, Ponte Preta 2, de virada. Guarani 4, Criciúma 2, também de virada. E Casa 2, Sport 2. Vila Nova 0, Vitória 3, Barueri 2, Goiás 0, ABC 0, Bragantino 5, São Caetano 3, Salgueiro 1, 3 do Ricardo Xavier, Duque de Caxias 0, Americana 2 e Paraná 2, Boa Esporte 0. Após 20 rodadas, a classificação aponta: primeiro Portuguesa 39, segundo Ponte Preta 38, terceiro Náutico 35, quarto Americana 33, em quinto Paraná 33, em sexto, Vitória e Sport 30, em oitavo, Barueri 29, em nono, Goiás e Criciúma 28, em décimo primeiro, Bragantino e Asa 27, décimo terceiro, Boa Esporte e Casa 26, décimo quinto, ABC 25, décimo sexto, São Caetano 24, décimo sétimo, abrindo a zona do rebaixamento, Guarani e Vila Nova 23 pontos. Tu vê que a zona do rebaixamento agora já tá mais disputada. Décimo nono lugar, Salgueiro 16, esse já tá mais distante. E o último ainda é o Duque de Caxias com 9 pontos ganhos. Ele já está 15 pontos atrás do último, do primeiro que escapa. A 21ª rodada começa em instantes. 8h30 da noite tem Ponte Preta e Vila Nova, Criciúma e Duque de Caxias, Bragantino e Barueri, Goiás e Náutico. No sábado tem 4h20 da tarde, Americana e Asa, Boa Esporte São Caetano, Salgueiro e ABC, Vitória e Casa, Esporte Guarani, Portuguesa e Paraná. Na terça-feira, dia 6, a 22ª rodada começará com Duque de Caxias e Salgueiro e ABC e Portuguesa. A 19ª e última rodada do turno do Campeonato Brasileiro foi iniciada sábado passado. Foi a rodada dos clássicos. Coritiba 1, Atlético Paranaense 1, Fluminense 1, Botafogo 2 e América Mineiro 1, Atlético Goianiense 2. No domingo, Palmeiras 2, Corinthians 1, Santos 1, São Paulo 1, Flamengo 0, Vasco 0. Grêmio 2, Internacional 1, Ceará 3, Bahia 0, Atlético Mineiro 1, Cruzeiro 2. E numa das melhores partidas do campeonato, e ousaria dizer, até uma das melhores partidas do ano mesmo, no futebol brasileiro, Figueirense 2, Avaí 3. Grande clássico catarinense. A 20ª rodada, a primeira do retorno, teve nesta quarta-feira muitas partidas intensas. Corinthians 3, Grêmio 2, Vasco 3, Ceará 1, com direito a uma emocionante homenagem ao Ricardo Gomes, Pai Nosso, rezado pelos jogadores dos dois times e o trio de arbitragem de mãos dadas em volta do círculo central, e a torcida rezando o Pai Nosso em voz alta também. Vamos ouvir aí o áudio, que é emocionante. Thank you. Ricardo Gomes, essa foi para você. Cruzeiro 2, Figueirense 4, Joel Santana caiu fora do Cruzeiro, que efetivou Emerson Ávila das categorias de base. Atlético Paranaense 0, Atlético Mineiro 1. O Galo do Cuca ganhou! E o Renato foi pro olho da rua no Furacão, isto é, o Renato se colocou no olho da rua porque alegou problemas pessoais. E viram quem contrataram pro lugar dele? Antônio Lopes, o delegado. Sexto treinador do Atlético Paranaense só em 2011. Ah, respeitem a minha inteligência, se é que eu tenho alguma. Atlético Goianiense 3, Coritiba 1, 5 vitórias consecutivas do Dragão. Quem deterá o Atlético Goianiense? Havaí 3, Flamengo 2, Internacional 3, Santos 3, que entregada de rapadura do Colorado. E o que seria do Peixe sem o Borges? Botafogo 3, Palmeiras 1 e São Paulo 1, Fluminense 2. Rodada acabou nesta quinta-feira com o horroroso Bahia 0, América Mineiro 0. Após 20 rodadas, a classificação aponta: Corinthians 40 pontos, Vasco 38, Botafogo 37, Flamengo 36 são os quatro primeiros. São Paulo é o quinto com 35, sexto Palmeiras 32, sétimo Figueirense 29, oitavo Fluminense, Atlético Goianiense e Internacional todos 28, décimo primeiro Cruzeiro 27, décimo segundo Coritiba 26. 13º Ceará 25, 14º Santos 23, um jogo a menos, 15º Grêmio 21 e um jogo a menos, 16º Bahia 21, 17º Avaí 20, 18º Atlético Mineiro e Atlético Paranaense 18 e o 20º América Mineiro 14 pontos. A 21ª rodada teria 10 partidas. Teria, porque serão 9, já que Santos e Botafogo foi adiado a pedido do Peixe por conta dos 3 convocados para a seleção brasileira. Não, o Peixe tem alguma coisa com a CBF, pelo amor de Deus. A rodada ficou assim, portanto, neste sábado, 18h, Figueirense e São Paulo, Atlético Mineiro e Avaí, Fluminense e Atlético Goianiense. No domingo, 16h, Flamengo e Bahia, Palmeiras e Cruzeiro, Coritiba e Corinthians, Grêmio e Atlético Paranaense e América Mineiro e Vasco. 18h, partida única da faixa, Ceará e Internacional. A 22ª rodada começa na quarta-feira, dia 7, o feriado cívico. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. 16h tem Botafogo e Ceará, Internacional e América Mineiro, Avaí, Santos e São Paulo e Atlético Mineiro. 9h50 tem Atlético Goianiense e Figueirense, Cruzeiro e Fluminense e Atlético Paranaense e Palmeiras. Na quinta-feira, 8h30 da noite, Bahia e Grêmio e Vasco e Coritiba. E às 9h50, Corinthians e Flamengo, com Ronaldinho Gaúcho de volta do amistoso Brasil e Gana. Último interlúdio musical é para os 50 anos da garota Sangue Bom, Rio 40 Graus. 50 anos nesta quinta-feira, dia 8. Fernanda Abreu, em parceria com Herbert Viana, Veneno da Lata. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, a lata. Descer pra ter o que ganhar. 1995, 10h20 eu vou pra lá, tá marcado pra chegar. Ouviu dizer, ouviu falar, não sabe bem, deixa pra lá. 10h20 eu vou chegar pra ver o que há. Swing, balanço, funk, é o novo som na praça. Batuque, samba, funk, é veneno da lata. Swing, balanço, funk, é o novo som na praça. Vamos bater lata.

Grato pela audiência do César se despede após ter produzido, confeccionado, elaborado de cabo a rabo, do primeiro ao último, dos pés à cabeça, passando por todo o resto, este programa, sob a coordenação de Gustavo Dario e a chefia de Luiz Fabiano Marinho. Este programa é apresentado originalmente às sextas-feiras, das 7 às 8 da noite, com reprise 5 estrelas às terças-feiras, no mesmo horário. www.vozdofutebol.com.br www.papodebola.com.br. Acesse, comente, divulgue, repercuta. No Twitter, siga @VozDoFutebol para placares dos jogos em tempo real e @PapoDeBola para boas conversas sobre futebol, esportes e outros badulaques variados. Um grande abraço, até semana que vem e continuem ligados, porque o Papo de Bola na Voz do Futebol não para nunca. A Voz do Futebol apresentou o programa Papo de Bola.